Versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá esta terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. E a sua semente a possuirá em herança. Dado que os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e retornai ao deserto na direção do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas a vós, filhos dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Verso 32. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto durante 40 anos, uma geração, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. E certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Dos homens que foram espiar a terra, somente permaneceram vivos Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Quando Moisés transmitiu estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se contristou muito. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao cume do monte, dizendo, pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Mas disse Moisés, por que desobedeceis ao mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós. Sereis derrotados diante dos vossos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face. Porque vós vos desviastes do Senhor, ele não será convosco, e caireis à espada. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região montanhosa e feriram, derrotando-os até Ormá. Irmãos, é a palavra do Senhor que nos diz, filho, cuida de como você caminha nessa terra. Porque se você chegar a esse ponto, mesmo que a ficha caia, não adianta mais batalhar para entrar nessa terra prometida. Filho, se você levar a sua vida assim, vendo os meus milagres e vindo na minha presença só para choramingar, uma hora eu decreto que você não entrará na terra que eu prometi. E no momento em que Deus declarou para aquele povo, não entrarão, o povo despertou, oh, é mesmo, vamos entrar, agora nós vamos. Não, não vai mais não. Não tente mais. não adianta mais. Irmão, isso é tão sério para a minha vida, para a sua vida. Senhor, há alguma área da minha vida que eu estou insistindo contra ti, como esse povo insistiu? Há algum assunto, há alguma questão que eu estou sempre colocando diante do Senhor, mas assim de uma forma lamentosa, ai, quem sabe tem outra solução, de repente só esse negócio de maná não está dando certo mesmo, oh Deus, arruma outra coisinha. Será que eu não estou suscitando a tua ira, Senhor, com a minha vida? Será que eu não estou prestes a me encontrar na mesma circunstância que este povo? Agora não adianta subir mais. Nós vamos. Foram e foram derrotados. O Senhor disse, meia volta. Voltem para o deserto. Deuteronômio capítulo 2. Esta geração não entrará na terra prometida. Está escrito na palavra, por que que eu não tomo posse? Por que que não acontece na minha vida? Senhor, quem sabe eu não estou como aquele povo amedrontado, não querendo guerrear e vencer os gigantes. Eu estou preferindo armar meu acampamentozinho aqui, onde é mais cômodo. Capítulo 2 de Deuteronômio. Verso 14 diz assim: os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zerete foram 38 anos, até que aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Senhor lhes jurara. A mão do Senhor esteve contra eles para os eliminar do meio do acampamento, até a sua completa extinção. Ora, quando todos os homens de guerra se extinguiram do meio do acampamento pela morte, o Senhor me disse, irmão, veja bem, nós temos até um costume assim, puxa vida, está batendo, hein, Senhor? Quanto crentezinho, bateu, Senhor, está batendo, Senhor, pesada essa palavra. Não, irmão, não é pesada a palavra. Não é uma palavra assim de castigo do Senhor. É uma palavra, um privilégio nós ouvirmos as verdades de Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor está me despertando. Quem sabe eu estou vivendo de um jeito que eu não estou vendo. E o Senhor está vendo. E o centro, a imagem clara de atenção dessa palavra é: eu vou para diante de Deus, orar, louvar, adorar, cultuar. Eu me apresento diante de Deus. De que maneira? Eu vou cultuar ao Senhor e eu vou assim, Deus tem que fazer uma coisa essa semana, Deus tem que fazer alguma coisa essa semana. Eu vou para diante do Senhor e começo a adorar, eu louvo o Senhor e daqui a pouco eu nem quero ficar me louvando, eu queria chegar um momento de receber oração, eu queria chegar um momento que Deus fizesse alguma coisa, oh Deus, essa vida não está, oh Senhor, outro tempo. E ao mesmo tempo eu digo, esse maná todo dia, isso é muito pouco, isso não vai resolver meu problema. Ficar estudando Bíblia não vai resolver meu problema. Senhor, será que eu não estou vivendo assim? E correndo o risco de, sem saber como aquele povo, te afrontar com minhas murmurações, com as minhas reclamações. Como é que eu estou indo para diante do Senhor, te buscar, orar, adorar, falar contigo? Como, Senhor? Porque aquele povo foi para diante do Senhor, o Senhor ouviu a queixa, o lamento, e a sua ira se acendeu. Senhor, será que porventura eu não tenho ido para diante do Senhor assim? Quando está lá no alto, tudo bem, amém, obrigado, Senhor, obrigado, valeu, obrigado, oh, legal, oh, Senhor é maravilhoso. Mas quando as coisas não vão bem, cadê Deus? Por que que Deus não me ajuda? Oh, Deus, lá no Egito era diferente, lá não tinha só esse pãozinho aqui, lá tinha muita fartura. Essa é a primeira questão. Aquele povo rodou 40 anos no deserto. Agora, olha o lugar, o nome está muito claro. Diga, Cádiz Barneia. Cades Barneia é um limiar, é um limite entre o deserto e a terra prometida. Cades Barneia é um lugar que significa: aqui está a minha vida terrena. Um passo depois está a terra prometida que eu tenho para conquistar. O povo permanecia em Cades Barneia, olhando para a terra prometida, na presença de Deus só para reclamar e duvidando que ia dar conta de vencer os gigantes. E esta é a posição de muitos de nós no culto ao Senhor. Cades Barneia é o lugar limite entre a nossa vida terrena e a nossa possível vida espiritual. Entre um lugar de deserto e um lugar de delícias, um lugar que mana leite e mel na presença de Deus. Mas para entrar no lugar de delícias diante de Deus, eu tenho que crer que vou vencer todos os gigantes. Mas de repente eu falei assim: não. E o Senhor disse: então, vai ficar na terra do deserto por 40 anos. Reclamando, pedindo, esperando, quem sabe um dia. 38 anos. Entre o dia em que eles estiveram em Cades Barneia, em que eles ouviram dos espias, é muito pesado, em que eles ouviram de Caleb, dá para entrar, e eles decidiram ficar no deserto. Não, eu não estou disposto a ir para diante de Deus só para dizer: eu venço, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, glória ao Senhor. Eu estou no meio do deserto, esse tempo não está fácil, mas eu já estou avistando, Senhor, tem um lugar maravilhoso que o Senhor preparou para a minha vida, eu vou entrar nele. Ao invés de ir para diante do Senhor assim, eu vou para diante do Senhor: Senhor, esta é a diferença entre alguém que entra para desfrutar do que Deus tem e alguém que vai permanecer nessa vidinha terrena, rodando no meio do deserto. Isso tem a ver com adoração. Isso tem a ver com nossa vida de culto ao Senhor. Releia o verso 16. Quando todos os homens de guerra se extinguiram do meio do acampamento pela morte, assim como Deus havia declarado, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, nas fronteiras de Moabe, e te aproximarás dos filhos de Amon. Não os molestes, nem contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Aos filhos de Ló dei-a por herança. Também esta era considerada terra dos Refaíns, pois outrora moravam lá gigantes, que os filhos de Amon chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso, de estatura alta, como os Enanquins. O Senhor os destruiu diante dos Amonitas, que os desalojaram e habitaram no seu lugar. O Senhor havia feito o mesmo com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais exterminou os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desalojado, habitaram no seu lugar até o dia de hoje. Também os caftorins que saíram de Caftor exterminaram os aveus que moravam em aldeias até Gaza e habitavam no lugar deles. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon. Vê, na tua mão entreguei Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a conquistá-la e contende com eles em combate. Começarei hoje a espalhar terror e medo de ti no meio dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Olha a palavra de Deus a Josué, Caleb e uma geração de homens e mulheres que decidiram estar diante de Deus falando outra coisa que não murmuração. São aqueles que entravam para diante de Deus e falaram assim: dá-nos essa terra. Mas tem gigante, tem difícil, só maná. Eu quero essa vida, eu quero andar assim com o Senhor, eu quero entrar nessa terra. A estes o Senhor disse: entrem. Olha, com esses aqui não mexa, não, passa direto. Com esses também não mexa, não, passa direto. Por isso. Não, passa direto. Não mexa com eles, não. Eu vou deixar eles nessa terra aí. Mas, na hora que você chegar ali na frente, já pode começar a batalhar, porque eu já vou entregar eles nas mãos de vocês. No primeiro inimigo que você encontrar, eu já vou te dar a vitória, filho. E tem mais. Sua fama vai percorrer toda a terra. Todos os outros inimigos saberão que você veio para diante de mim. Começou a exaltar o meu projeto na sua vida. Quem eu sou. O meu plano. A terra que eu prometi. Começou a crer, a proclamar que crê. Você veio para diante de mim assim. E todos saberão que eu já te dei vitória de imediato. E eles conhecerão a tua fama. Esse é aquele que anda na presença do Deus Altíssimo e que vence todas. A vitória da nossa vida não está diretamente ligada à nossa oração. Porque o povo orou e Deus mandou fogo. A vitória e a conquista daquilo que Deus tem de melhor para mim e para você está diretamente relacionado com a forma com que eu oro a Deus. De nada adiantava aquele povo, no limiar da terra, olhando a terra prometida, ficar orando, dá-nos esta terra, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor prometeu, louvado seja o teu nome, que nós já saímos do deserto, comemos o pão que o diabo amassou, a vida é isso, a coisa é difícil, mas dá-nos essa terra, eu creio, o pastor pregou domingo, eu creio, eu me vi um negócio assim, até arrepiei, eu estou animado de novo, dá-me essa... Não, filho, pode parar de orar. Esse lugar não é um lugar para você pedir a terra, eu já te dei. Esse é o lugar para você me adorar e entrar na terra. Mas você vem ao culto para ver o que vão ver. Eu não sei o que vai acontecer. Nem sei se eu vou hoje, não. Eu estou assim, olha, essa vida cristã é muito difícil, essa coisa assim e tal. Então, permaneça no deserto. Mas quando eu entro para diante do Senhor, para dizer, bendito seja o Senhor, que me trouxe até aqui, eu estou enxergando o que o Senhor tem para mim nesta semana. Louvado seja o teu nome, porque cairão diante de mim os meus inimigos. O Senhor já tirou a proteção deles. O Senhor já me fez vitorioso sobre eles. Senhor, eu louvo o teu nome, porque eu estou entrando nessa terra para declarar a vitória. Bendito seja o Senhor. É o Senhor que vai adiante, o Senhor que é o Senhor dos senhores, o general dos generais, o Senhor que é o Senhor dos exércitos. Eu vou diante do Senhor, Pai, e o Senhor vai adiante de mim. O meu culto, a minha adoração, a minha oração é de exaltação a quem Deus é, o que Ele fez e o que eu creio na promessa dEle. Não é uma oração de, ai, meu Deus. A oração do povo, no primeiro texto, não é louvor, não é adoração, não é culto, é choramingo, é lamentação. A oração de Josué e de Caleb é, nós vamos entrar, Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui. Bendito seja o Senhor pelo maná todos os dias. Louvado seja o Senhor porque tudo, em tudo o Senhor pôs a mão e nos abençoou. Louvado seja o Senhor. Bendito é uma oração de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. Para a gente ser bem claro, irmão, vir ao culto e cantar louvores ao Senhor é algo que só quem tem a visão clara da terra prometida e dos valentes que vai enfrentar com vitória, faz. Vir a um culto e adorar ao Senhor e liberar a sua voz e dizer glorificado seja o Senhor, é algo de alguém que, mesmo tendo passado pelo deserto, enfrentado lutas, até desejoso de comer uma carninha, mas falou assim, louvado seja o Senhor por esse maná, Senhor. Vir ao culto e adorar ao Senhor. Estar em casa, no trabalho ou em qualquer lugar e ter nos lábios uma palavra de louvor e de adoração e de gratidão ao Senhor é o mesmo que dizer a Ele: Senhor, conta comigo, próxima etapa. Mas, ou aqui, ou em casa, boca calada, expressão nenhuma saindo daqui de dentro, e no lugar do louvor, da adoração, das ações de graça, do clamor, da palavra liberada de gratidão ao Senhor, eu estou sempre: ai, Senhor, ó vida. Isso não é culto. Isso é correr o risco de passar o resto da vida no deserto.